abraçar. É o meu desejo poder dizer: Jesus, eu amo você. Poder estar assim tão perto, esse momento é o que eu preciso. Meu coração é teu, Senhor, de ti não desisto. Tanta saudade eu sentirei de ti, nunca mais eu esquecerei do teu amor, do teu carinho, daquele homem tão lindo. Debaixo das tuas asas.